Rádio Mundial 1180 AM. ZYJ 463, Rádio Mundial 1180 kHz, Rio de Janeiro. A rádio que toca o poder de Deus. Veja o que tem acontecido aos sábados. Bem no coração, aqui, olha lá, gente, olha. Atravessou, pegou esse braço. A bala atravessou de um lado pro outro. Do lado do outro e saiu aqui. Pegou, olha lá, gente. Bem no peito. Atravessou aqui o lado esquerdo. Eita! Pegou o braço aqui. Atravessou o osso do braço. Atravessou. Não, aqui só pegou no músculo. Só no aqui músculo. Aqui que quebrou, eu tive que operar. Tô vendo. Aqui o braço tá operado. Eu achava que tinha pegado só um tiro, mas pegou foi os três. É. Só esse do peito aí, ó, já era pra ter matado. Mostra lá o peito, mostra lá o peito. Milagre de Deus. Muito milagre. Era pra ele tá morto. Olha, bispo. Não, olha lá o tiro no coração, ó. Olha lá, ó. Pegou bem em cima do peito, do coração. Foi Deus. Isso aí é o pulmão dela, é? Sim, meu bicho. Deus do céu. Sim. Mas quem falou que estava comprometido seus pulmões? Os médicos. Eu passei naquele tubo, eu fiz aquele exame, tomografia, né? Aham. E eu fui diagnosticada com vários nódulos. E eu sentia muitas dores, eu tinha dificuldade até para respirar direito. Mas eu não quis me internar. Eu não quis. Era um cansaço fora do normal. Muito cansaço. E eles diziam que estava complicado com bronquite e isso estava agravando mais. Queriam entubar ela. Olha os nódulos. Porque quem vê esse pulmão da senhora desse jeito. Sem poder. E cadê o cansaço? Embora pro inferno. Sumiu tudo? Sumiu. E os nódulos no pulmão? Foi pro inferno também. Você que precisa de grande milagre. Sábado dos Grandes Milagres. Na Avenida Dom Helder Câmara, 9046. Piedade, Rio de Janeiro. No primeiro mês do ano, eu quero chamar você para entregar o dízimo em dobro e receber de Deus a dupla honra. Em lugar da vossa vergonha, a vez de ter dupla honra, e em lugar de opróbrio exultareis na vossa porção. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Você entrega o que é de Deus, devolve o que é de Deus. E representa o que? 10% da renda. 10% que você tem. Então, você vai dar 10% daquilo que é seu. Você fala, Senhor, esse aqui eu tô dando, esse aqui é seu. Você devolve o que é de Deus e dá 10% do seu. Esse Deus que mudou a sua história de vida quer te usar para alcançar ainda mais pessoas por este mundo. O senhor pediu o dízimo em dobro. Eu dou todos os meses, eu e meu marido, de bom coração e com muito prazer. Mas esse mês foi uma coisa meio difícil, porque eu falei, meu Deus, nós estamos com tantas atribulações e atribuições, como é que eu vou fazer para honrar esse compromisso? E eu estava realmente nesse pensamento e pedindo a Deus para que me desse uma diretriz. Passaram-se 2 dias, eu fui ver o saldo no banco e eu tinha em dobro e mais um pouco. O dobro? Do que eu recebia. É? É. Ué, vem em dobro? Sim, o dobro e mais um pouco. Mais que o dobro? Mais do que o dobro. Que bênção, hein? Uma bênção. Porque eu tava agoniada de não... Pensando na possibilidade de não poder cumprir. E tomou posse. E tomei posse. E veio em dobro. E não é a primeira vez. Que maravilha. Todas as vezes que nós estamos com algum dificuldade financeira, o livramento vem. Vem, vem. Deus nunca deixa faltar. Vem assim. Nunca nos faltou nada. Por isso que a palavra ensina: o meu justo viverá pela fé. Muitos aqui vieram no limite. Deus não chamou em vão, não. Quando as pessoas foram chamadas para devolver o dízimo desta maneira, é porque não é em vão a obra de Deus. E ela tomou posse. Não deixe de participar, se unindo em amor e fé para a propagação da palavra. Porque se você tem visão, se você deseja prosperar, você tem que ter atitude. Igreja Mundial do Poder de Deus, a mão de Deus está aqui. Gente, dá uma olhada. Eita! Hã? Lá no Nordeste diz assim, ó: vala-me Deus, que bagaceira do cão, né? Gente, dá uma olhada, você que tá em casa, você que tá aqui, você que tá agora aí comendo um pãozinho com mortandela dentro. Tá, os mais chique é com salame, né? Um pãozinho com salame, me perdoe, tá? Você que tá tomando aquele leitinho da roça com aquela nata amarela por cima, sabe? Gente, uma pessoa dessa, humanamente falando, tem como uma perna dessa tá boa? Tá perfeita hoje? É, aquilo mordia e quebrava. A paz do Senhor Jesus, qual é o seu nome? Luzia. Paz do Senhor Jesus, Luzia. A paz. Ô Luzia, quer dizer que o Estapuru andava aí, eram os bichos comendo? Comiam os bichos, eu não sei o que era. Se era.